escorrega, escorrega, escorrega com o bumbum, escorrega, escorrega, escorrega, escorrega com o bumbum. Novinha, safadinha, ele se para pi que fez pra tu. Quero ver, tu escorregando com o bumbum. Quero ver, tu escorregando com o bumbum. Já passei um pouquinho de óleo pra você deslizar com o seu bumbum. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum. Escorrega, tu escorrega, escorrega, tu escorrega, escorrega, tu escorrega, escorrega, tu escorrega. Novinha, safadinha, ele se para pi que fez pra tu. Quero ver, tu escorregando com o bumbum. Quero ver, tu escorregando com o bumbum. Já passei um pouquinho de óleo pra você deslizar com o seu bumbum. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorregando com o bumbum. Escorrega, tu escorrega, escorrega.